sentimentos reprimidos, corações partidos, um moleque adolescente e seu fone de ouvido. O mundo à sua volta não lhe dá nenhuma chance, então seu próprio mundo lhe propõe uma revanche. Estilo é como roupa, veste muito bem, bom gosto é diferente, nem todo mundo tem. A ginga malandreada hipnotiza, meu rap é como droga, vicia e te dá brisa. Mas um menino me escuta através do que eu canto, e tudo que eu mais quero é aliviar seu pranto. Eu sei que não sou muito mais que apenas um MC, faço poesia pra fazer você sorrir. Levo a palavra que muda o coração, eu faço rap em forma de adoração. Só um Deus, só um lema, só um amor, é só o verdadeiro salvador. Tamo na rua, roubando a cena, salvando o jogo no meio da arena. Que pena que só nós faz essa pra você, não precisa me agradecer. Tamo na rua, roubando a cena, salvando o jogo no meio da arena. Que pena que só nós faz essa pra você, não precisa me agradecer. O rei santo dos reis, só ele foi rei dos mano. Veio pra salvar, veio confortando um pobre homem, mais um marceneiro incomum, de boa gente, família comum. Foi em frente inteligente, já tinha em mente o tamanho da guerra contra o demônio, pois no princípio ele já estava com o pai. Veio ao mundo, vai um dia vir nos resgatar. E ele teve medo do depredo, pagando os nossos erros, salvando os brancos pretos, sofrendo preconceito, curando-os do leito, sobrando amor no peito. Era ele o eleito, veio sem defeito, pra causar o efeito, e subi junto ao pai aceito. Eu vou e eu vou fazer direito, os seus medos reprimidos, com Jesus o melhor amigo, vai enfrentar e vencer o inimigo. Tamo na rua, roubando a cena, salvando os loucos no meio da arena. Que pena, que só nós faz essa pra você, não precisa me agradecer. Tamo na rua, roubando a cena, salvando o jogo no meio da arena. Que pena, que só nós faz essa pra você, não precisa me agradecer. Quem é que vai abraçar um mendigo na rua? Quem é que quer andar ao lado de uma prostituta? Quem é que ama os mano que fuma um crack? Na madrugada não vejo nenhum destaque. Meu rap ecoa como um favor pra sociedade, o que o sistema nunca fez, nem a metade. Tamo tirando da rua toda a escória e transformando em homens de glória. Mesmo assim, eles nos perseguem todo o tempo, como se nós fôssemos os maus elementos. Deus escolheu as coisas loucas, vai entender. Quem não entende, critica sem sequer saber. Não é normal o rap fazer a festa, por isso tem tanta gente que nos detesta. Somos apenas instrumentos nas mãos do Criador, trabalhando numa obra maior e por amor. Tamo na rua, roubando a cena, salvando os loucos no meio da arena. Que pena, que só nós faz essa pra você, não precisa me agradecer. Tamo na rua, roubando a cena, salvando o jogo no meio da arena. Que pena, que só nós faz essa pra você, não precisa me agradecer. Com você, um exemplo de ser, venceu o mundo, vagabundo, tá disposto a enfrentar o sujismundo. Ó meu pai, dá uma chance pra mim sobreviver, vou fazer as suas vontades e no fim eu vou viver. Como é bom, como é bom, como é bom, como é bom viver.